Não temas o perigo, nem o mal. Quem te vencerá se eu estou com você? Eu tenho em minhas mãos todo o poder. Eu te ajudo, eu te esforço, basta você crer. E mesmo que o mundo venha te afligir, clame o meu nome e as correntes irão. Justo, eu sempre guardo a oração. Eu recolho suas lágrimas em minhas mãos. Eu sou o que sou, o grande eu sou, e fora de mim não há salvador. Eu sou Jeová.